Fazias procuro vago, te olho de longe, com longe te espreito, a camisa esconde seu peito, a vergonha te suspende leito, senhora de minha verdade. Ao seu lado sempre estarei à vontade, sua ausência nem sempre será saudade. Sua ausência nem sempre será saudade. Peço amizade de novo, tenho vontade de abraçar, beijar, compartilhar minha voz, tua voz, sou a igualdade. Se tens catita, sou francês. Se tens a revoar, sou inglês. Se tens a fé, sou maracatu. Se tens a fé, sou maracatu. Brandeirorarundororês. Brandeirorarundororês. Beijo tua boca e o resto não tem segredo algum. Sentes, não me ignore, serei sempre seu gosto de amor. Você é meu anjo, não vou mais embora. Você é meu anjo, não vou mais embora. Peço amizade de novo, tenho vontade de abraçar, beijar, compartilhar minha voz, tua voz, sou a igualdade. Se tens catita, sou francês. Se tens a revoar, sou inglês. Se tens a fé, sou maracatu. Se tens a fé, sou maracatu. Brandeirorarundororês. Beijo tua boca e o resto não tem segredo algum. Sentes, não me ignora, serei sempre seu gosto de amor. Você é meu anjo, não vou mais embora. Você é meu anjo, não vou mais embora.